Bom dia a todo mundo, estamos aqui na Gaivota FM com mais uma edição do Rádio Tech, que vem aqui nas quartas-feiras nas ondas da Gaivota FM 104.9 na região central de Ubatuba e no mundo inteiro, pelo site gaivota.fm.br. Você já sabe, o Rádio Tech vai ao ar quase toda quarta-feira, entre 10 e 11 horas, falando sobre tecnologia, educação, comunicação, ciência, futuros possíveis, futuros impossíveis, né, que a gente gostaria, criatividade, sociedade, onde que a gente está hoje, para onde a gente pode ir, qual que é o melhor caminho. Então aí mais uma quarta-feira, semana passada não teve, duas semanas atrás a gente teve um programa muito bom, e hoje a gente vai ter o Rádio Tech em dobro. Primeiro a gente vai falar aqui sobre a pedagogia Waldorf, que é representada aqui em Ubatuba pela Escola Jardim Primavera, fica aqui no centro, na rua Cunhambebe. A gente vai conversar um pouco com eles, a gente fez uma reportagem especial lá ontem. E logo mais, daqui a mais ou menos 20 minutos, a gente vai contar com a presença ao vivo do prefeito de Ubatuba, Maurício Moromisato. Ele vem conversar com a gente sobre o aniversário da cidade, sobre educação, sobre tecnologia e outros assuntos. Fique ligado aqui no Rádio Tech. Você já ouviu falar na pedagogia Waldorf? A pedagogia Waldorf, criada na Alemanha em 1919 por Rudolf Steiner, preza pelo desenvolvimento integral de cada pessoa, em harmonia com a natureza e com a sociedade. Ela dá uma atenção especial a aflorar e desenvolver plenamente o potencial de criatividade, relacionamentos e habilidades de cada um. Muita gente tem curiosidade sobre a pedagogia Waldorf, mas não sabe como que ela funciona na prática. E aí, quando a gente começa a pesquisar, descobre que existem muitos mitos sobre essas escolas. As pessoas ficam em dúvida. Às vezes elas não entendem muito bem algumas características das escolas. Por exemplo, o que é o tal do brincar livre, que essas escolas prezam bastante? Ou por que a escola Waldorf não incentiva a alfabetização das crianças antes da idade de 6 e 7 anos, como é comum em muitas escolas por aí, que é acelerar o processo de alfabetização? E também, por que a escola restringe, como assim a escola restringe o uso de televisão ou de outras tecnologias? Isso, inclusive, é um tema curioso aqui para o Rádio Tech, né? Porque, vocês sabem, o programa aqui é sobre tecnologia, educação e comunicação, criatividade e tal. Mas, nesse programa aqui, é interessante a gente falar por quê? Porque se vocês forem para a Califórnia, para o Vale do Silício, que é aquele lugar de onde vieram muitas das ideias da tecnologia, muitas das ideias que estão pelo mundo até hoje, aí, espalhando novas tecnologias de comunicação e tudo mais, os executivos de algumas das grandes empresas, saiu uma matéria no jornal americano, os executivos das grandes empresas de tecnologia colocam os filhos em escolas Waldorf, onde os filhos deles não vão ter acesso à tecnologia, ou vão ter acesso à tecnologia mais tarde, e principalmente com uma chave de fenda para abrir os computadores e tal. Tem uma outra maneira de chegar na tecnologia, mas as crianças na primeira idade, do 1 aos 7 anos, não têm acesso à tecnologia. A gente tem algumas explicações, eu vou arriscar a minha explicação para esse tipo de coisa, mas é uma explicação bastante longa, uma conversa bastante longa sobre isso. Por que as crianças não deveriam ter tanto acesso à tecnologia? Como a gente vê em muitas escolas por aí, as crianças têm uma tela de televisão gigante e ficam todas sentadas assistindo. Mas a primeira explicação que eu consigo pensar para isso é que, assim, quem tem uma criança de 2 ou 3 anos de idade hoje não consegue fazer ideia de qual é o tipo específico de conhecimento que essa criança vai precisar daqui a 20 anos. Se a gente voltar aí 10 anos atrás, ninguém imaginava que rapidamente teria um telefone celular com a tela sensível ao toque, acessando a internet em alta velocidade. Se a gente voltar 20 anos atrás, a gente vai ver que não existia Wi-Fi, não existia GPS para uso civil. Um monte de outras coisas que foram surgindo nesses últimos anos não era possível a gente ver. Para a pedagogia Waldorf, aprender sobre tecnologias é extremamente fácil. E isso a gente vai ouvir daqui a pouco uma das professoras da escola Jardim Primavera falando. Ela fala que aprender tecnologia é uma coisa bastante trivial. Mais complexo e mais trabalhoso é desenvolver a criatividade, é conseguir se relacionar com o outro, é manter o corpo saudável e viver em harmonia com a natureza. E é por isso que nessas escolas se dá tanta atenção a esses elementos. Mas voltando assim, saindo da Califórnia, e vamos tentar chegar um pouco mais perto daqui de Ubatuba, aqui no interior de São Paulo, em Botucatu, existe uma série de iniciativas ligadas à antroposofia, que é a matriz filosófica por trás da pedagogia Waldorf. E uma das mais importantes de Botucatu é o Centro de Formação em Pedagogia Waldorf. É lá que se formaram, ou que estão se formando, os professores da Escola Jardim Primavera, que fica aqui em Ubatuba e tal. E ela é a Escola Jardim Primavera, é parceira da Gaivota FM, faz parte do conselho comunitário da gente aqui. A Jardim Primavera é a única escola Waldorf do litoral norte de São Paulo. E a gente já viu, assim, até famílias que vieram morar na cidade por causa da escola. Hoje eles trabalham com crianças de 1 ano e meio até 6, 7 anos, que é o Jardim de Infância. E recentemente, a gente até divulgou aqui na rádio, o Jardim Primavera fez uma campanha na internet para arrecadar recursos, com o objetivo de implementar o ensino fundamental. A campanha foi bem sucedida, conseguiram arrecadar todos os recursos que tinham pedido, até um pouco mais. E a escola está trabalhando para inaugurar no ano que vem um ensino fundamental, o primeiro ano do ensino fundamental. Para quem quiser ver de perto como funciona a pedagogia Waldorf, para quem quiser conversar com o pessoal, perguntar, vai ter uma boa oportunidade nessa semana, que vai ser no sábado, a escola abre as portas para a primeira festa da primavera. É uma festa gratuita, aberta a qualquer pessoa que se interesse. Vai começar às 17 horas, ali na sede da escola, na rua Cunhambebe, 1123. O telefone é 3832-1445, fica na Cunhambebe um pouquinho depois da Avenida Liberdade, no finalzinho ali, aquele último quarteirão da Cunhambebe. E a festa vai ter teatro, vai ter música, vai ter brincadeiras, vai ter uma roda de conversa e vai ter uma exposição pedagógica. Então, eu sugiro aí, a gente sugere que todo mundo que se interesse pela pedagogia Waldorf, quer saber um pouco mais e quer ver na prática, quer perguntar para as pessoas, ao invés de ficar pesquisando por aí, vai lá e conversa com o pessoal nesse sábado, a partir das 5 da tarde. A gente teve ontem à tarde na escola e para conversar com o pessoal a gente fez uma reportagem que eu vou passar aqui. A gente conversou com as professoras Raquel, Ariane e Cíntia e também conversamos com duas mães, com a Carol, que também faz parte do grupo gestor da escola, e com a Milena, que também é mãe de uma criança lá, e elas contam um pouco sobre qual que foi o processo, como é que elas decidiram e como é que é a vida das crianças delas, ou como é que é a vida delas a partir do contato com a pedagogia Waldorf na Escola Jardim Primavera. Eu vou passar aqui os melhores trechos dessa conversa. A conversa foi longa, mas a gente acabou editando aqui para ficar online, para transmitir. E voltando aqui, a gente lembrando que vocês estão ouvindo o Rádio Tech, que é programa sobre tecnologia, educação e criatividade, na Gaivota FM, que é a Rádio Cultural Comunitária de Ubatuba, quase toda quarta-feira, entre 10 e 11 horas, aqui no 104.9, na região central da cidade, e no mundo todo pelo gaivota.fm.br. E daqui a 15 minutos a gente volta, eu vou passar a reportagem aqui, daqui a 15 minutos a gente volta com a participação especial do prefeito de Ubatuba, Maurício Moromisato, que vai falar sobre o aniversário da cidade, sobre educação e muitos outros temas. Até já! Uma diferença bem grande dentro dessa pedagogia é que a gente respeita cada criança que está ali, cada indivíduo que vem para a nossa sala. Né, não dá para tratar todos iguais, não dá para propor uma coisa e acreditar que todos vão querer fazer aquela coisa daquela forma, porque a gente respeita que cada um já vem com as suas potencialidades, já está dentro dele o que ele precisa vir fazer. O nosso trabalho é permitir que ele se desenvolva com liberdade e com consciência, pronto para desenvolver o que ele veio desenvolver. A gente recebe as crianças todas as manhãs, nos saudamos, nos cumprimentamos, e as crianças vão brincar dentro da sala, e isso a gente diz que é o brincar dentro. Depois a gente traz o convite para que as crianças façam pão, façam uma aquarela, façam uma modelagem, e depois nós tomamos o lanche. Depois nós vamos brincar fora. As crianças brincam por mais ou menos uma hora e meia no pátio, onde as salas se encontram. Todas as crianças das três salas se encontram nesse momento coletivo do brincar fora. Depois nós recolhemos as crianças e vamos contar o conto de fada para elas, né? E esse ritmo, se vocês param para perceber, é uma contração e uma expansão. E isso a gente já vai permeando a criança de um ritmo, né, onde esse ritmo, tanto dentro das brincadeiras, no ritmo diário que eu falo, como no semanal, como no mensal, como no anual. Sempre essa pedagogia é permeada por esse ritmo de expansão e contração. Uma das características importantes de se ressaltar é na preparação do ambiente. A sala de aula na escola não tem cara de sala de aula. Ela é um ambiente preparado que convida para brincar, para experimentar. Ela reproduz quase que uma casa. E todos os objetos estão na escala da criança. Tudo está ao alcance e não oferece perigo. Então é um ambiente muito seguro, que convida para brincar, experimentar. A gente sempre escolhe um dia na semana, onde a professora convida todos os alunos a fazerem o pão. E realmente eles participam do processo todo, do começo, do meio e do fim. A gente faz um pão coletivo para o outro dia nós tomarmos o lanche juntos, e cada um leva o seu pão naquele dia para compartilhar com as famílias, né? E é muito interessante porque você também vai trabalhando com as crianças o paladar, elas experimentam as farinhas, a textura das coisas que vão sendo trazidas dos ingredientes para eles. E a gente vai percebendo. E também essa questão da quantidade, quanto que põe, põe uma xícara, põe uma colher. E assim, desde os pequenininhos eles vão se familiarizando com essa feitura do pão. E mais para ver, daqui a pouco eles já sabem a receita sozinha. É uma coisa muito interessante que acontece, né? Pedagogia Waldorf busca desenvolver os sentidos que as crianças estão começando a descobrir nesse momento, né? Então, por isso que a gente proporciona os materiais naturais, o contato com a natureza. Eles descobrem a diferença de mexer numa areia e mexer numa terra. Eles descobrem isso fazendo, porque eles fazem, eles têm contato com isso, né? Eles sobem em árvores, eles mexem na madeira. Então, a madeira está ali com aquela propriedade de... Não tem como ela ser igual. Por mais que tenham toquinhos parecidos, eles nunca vão ser iguais. Eles têm pesos diferentes, eles têm... Uma tem um risco diferente da outra, elas não vão ser iguais de jeito nenhum. Diferente do plástico, que você pode fazer todos os carrinhos em séries e todos vão ser iguais, com o mesmo peso, com o mesmo tamanho. E do que as crianças brincam? Eles brincam de casinha, eles brincam de construir prédios, de fazer cabanas, de fazer comidas, de empilhar tocos de madeira. A gente tem essa preocupação de trazer os brinquedos com materiais naturais, assim, os tecidos de diversas texturas para trabalhar o tato da criança. Traz a madeira em diversos tamanhos para que a criança sinta o peso mesmo, né? Os brinquedos dentro do jardim não são prontos. Então, quando eles têm um cesto de toquinhos de madeira, de tamanhos diferentes, pesos diferentes, aquilo, eles criam tudo com aquilo. Pode ser prédio, pode ser casa, pode ser barco, comidinha, pode ser tudo, né? Se fosse tipo, uma panelinha de comidinha, uma boneca muito prontinha, não tem como eles criarem em cima. Não tem como eles criarem em cima de um caminhão feitinho pronto. Eles não podem imaginar além daquilo que eles já estão vendo. E quando eles têm os brinquedos mais simples e naturais, eles criam em cima, né? Eles conseguem trabalhar com a fantasia de criar em cima do que eles estão vendo. Então lá eles veem tudo, porque não está pronto. Dentro da Escola Waldorf, nós não vamos antecipar os conteúdos. Os conteúdos das nossas crianças do jardim é o ritmo diário, é o trabalho diário, né? O cuidado com as coisas, é fazer o pão, é pintar, é modelar. Na Escola Waldorf, o que se preza é principalmente que se cria um ser criativo, social, saudável, né? Então, a tecnologia, ela existe a favor da humanidade e ela é importante. Mas ela algo muito fácil de se aprender. E, na verdade, tudo que é educativo, de fato, exige um esforço. Exige algo que venha de dentro desse ser, dessa criança, né? E a tecnologia, ela traz alguma coisa pronta que é feita para ser aprendida rapidamente, né? Então, isso não exige da criança um trabalho interno que vai constituir ela como um ser humano, assim, mais preparado mesmo para lidar com essa sociabilidade, com esse dia a dia, com as outras pessoas. Então, o que se preza é um corpo saudável que tenha uma vontade de subir numa árvore, de dar uma cambalhota, de correr, né? E às vezes a tecnologia tira essa força da criança, porque deixa ela capturada ali na televisão, no iPad, no celular. Ela nem tem vontade de brincar com outras coisas, porque ela fica fascinada por aquele mundo. Tem a questão emocional na relação com o outro, né? Porque para uma pessoa aprender a se relacionar com outro ser humano, a máquina não vai ajudar muito. O que vai ajudar é a própria relação com os outros seres humanos. Então, a gente percebe também que tem jovens, crianças, com dificuldade de lidar com as pessoas porque não tem oportunidade. Então, esse brincar livre, essa interação que eles têm aqui com outras crianças de idade, da idade dele, é um pouquinho mais novo, é um pouquinho mais velho, cria mecanismos de convivência, de sociabilidade. Essa criança sabe mais ou menos como no futuro vai resolver um conflito, porque ela tem essa oportunidade aqui, né? Além disso, tem a questão então da criatividade. Então a gente falou da saúde física, da sociabilidade e da criatividade, porque, como disse, o que vem da tecnologia vem muito pronto e acabado. E aqui é o oposto do movimento que se faz na Escola Waldorf. Tudo tem uma brecha para que a criança possa criar em cima. Então, o brinquedo é pensado dessa forma, a contação de histórias ela é contada de forma que a criança, dentro dela, possa continuar essa história, possa vivenciar da forma que ela consegue, ela pode nesse momento, né? Então, a tecnologia, ela é muito pronta, ela é muito fácil, ela é muito acabada, exige muito pouco da criatividade. E o ser que não desenvolve essa criatividade no início, agora nessa fase, dificilmente vai ter assim, essa oportunidade de novo lá na frente, porque o momento de criar essas bases, essa estrutura, é no começo da vida mesmo, né? Nesses primeiros anos. E deixar a criança mais livre disso nesse primeiro momento, para que depois ela possa aproveitar isso, mas que isso não constitua a base dela. Isso venha a somar no com o ser que ela vai ser no futuro, né? A contação de história dentro do jardim, ela acontece todos os dias. Depois desse momento do brincar fora, que é uma grande expansão, eles vão para dentro da sala e a gente conta uma história. Esse momento faz com que a criança consiga acompanhar aquele texto. Ela precisa estar concentrada para conseguir entender aquela história. E aí depois, como a gente repete a história vários dias, elas conseguem reproduzir a história que a gente conta. É um passo antes do começar a ler, porque esse fato de compreender um texto com começo, meio e fim é mais importante, esse passo ter sido dado antes de começar a ler, sem entender o conteúdo. Então elas já entendem o conteúdo, né? Elas já conseguem contar uma história com começo, meio e fim, com um vocabulário muito ampliado, porque a gente fala a história do jeito que ela é, com vocabulário difícil, e as crianças adoram que tenham palavras difíceis no meio da história. Então a gente amplia muito a capacidade do entender o texto como um todo, de poder reproduzir essa história com vocabulário ampliado e de conseguir se manter centrada e concentrada durante esse período. Mas ao mesmo tempo a Escola Waldorf não alfabetiza nesse primeiro período, né? Até os 7 anos não tem essa tentativa de alfabetizar a criança. É, até os 7 anos dentro da Escola Waldorf a gente não alfabetiza as crianças, não traz as letras e não traz os números, que são códigos muito prontos, né? Então o nosso trabalho é esse, no contar a história, no bater corda, isso tudo aí já está preparando a criança para ela conseguir depois, quando ela estiver de frente com esses códigos prontos e abstratos para ela, que não é nada, né? Um A. Aí, como ela já está preparada para isso, quando ela vê, ela junta isso que ela aprendeu no jardim, da história, tudo com o código que ela... Ah, então é isso. Aí, por isso que a gente alfabetiza no momento certo, que é depois de 7, né? Em torno de 6, 7 anos. Eu tinha uma preocupação muito grande, um receio de como seria a vivência da minha filha na escola. A gente ficou com ela em casa até os 3 anos e meio, mais ou menos, proporcionando o brincar e o experimentar o mundo, e eu queria que a escola continuasse esse aprendizado, esse aprender pelo experimento. Uma das dúvidas que eu tinha e receios era, por exemplo, de que na escola alguém chegasse para ela com um desenho pronto e dirigisse, falasse, olha, aqui você tem que pintar o céu de azul, o mar de verde, o sol de amarelo. O que, na verdade, não é real, porque se for olhar o sol no pôr do sol, o céu é completamente colorido. Pode ser rosa, pode ser lilás, pode ser laranja. Então, um dos receios era deixar que ela observasse o mundo e vivenciasse a partir dos próprios olhos e a partir do próprio sentir, e não que viesse uma resposta de fora, algo dirigido. Foi um dos aspectos que me convidou a ficar mais próxima da escola. Outra questão é dela poder, eu como adulta, já tive que fazer um processo de deixar os meus potenciais aflorarem depois de adulta, né? E eu queria que ela não tivesse esses potenciais perdidos, mas que eles fossem valorizados desde a infância. Então esse também foi um aspecto que um olhar para mim, como adulta, trouxe para... Eu resolvi olhar isso para que pudesse desenvolver de forma natural nela. Eu sou a Carol, sou mãe da escola, faço parte do grupo de gestão da escola. Eu queria aproveitar a oportunidade para convidar todo mundo para a nossa festa da primavera, dia 25, sábado, a partir das 5 horas. E também informar que estamos com as matrículas abertas para 2015. Vai ter ensino fundamental no ano que vem já? Pretendemos implantar o ensino fundamental em 2015. Estamos trabalhando para isso. O que, que vai ter na festa? Na festa vão ter quitutes, brincadeiras, teatro de marionetes para as crianças, vai ter uma roda de conversa sobre a pedagogia Waldorf, exposição pedagógica, música, maracatu vai tocar, esperamos todos. Estamos na rua Cunhambebe, 1123 no centro, telefone 3832-1445, nosso e-mail escola@jardimprimavera.com.br. Muito bem, vocês ficaram com a reportagem aí sobre a pedagogia Waldorf, sobre a escola Jardim Primavera, que como já foi comentado aí durante a reportagem, eu falei um pouco antes também, a gente vai voltar a falar na sexta-feira na Agenda Ubatuba, vai ter a festa da primavera, a primeira festa da primavera na escola Jardim Primavera. Então, todo mundo que tenha curiosidade aí de saber um pouco mais sobre o que é a pedagogia Waldorf na prática, para entender um pouco, perguntar coisas, vai lá na festa. A festa vai ser a partir das 17 horas, na rua Cunhambebe, naquele quarteirão logo depois da Liberdade, no finzinho da Cunhambebe. A festa começa às 17 horas, vai ter teatro de marionetes, vai ter um monte de atrações lá, música e tudo mais. Então ficamos aqui, vocês estão ouvindo o Rádio Tech, que quase toda quarta-feira fala aqui ao vivo no 104.9 MHz da Gaivota FM ou no gaivota.fm.br, falando sobre tecnologia, educação, cultura, comunicação, criatividade, futuros, coisas que a gente quer fazer, coisas que a gente gostaria de fazer, mas ainda não sabe como, vamos tentar descobrir. O Rádio Tech é uma realização do grupo Ubatuba Tech, que é um grupo de pessoas e diferentes organizações que está aqui em Ubatuba, tentando articular conversas sobre ciência, tecnologia, inovação, criatividade e tudo mais. Agora a gente passa para a segunda parte do programa de hoje. Como eu falei antes, o programa hoje é em dobro, o programa em dose dupla. A gente está aqui com a presença do prefeito de Ubatuba, Maurício Moromisato, que pela primeira vez desde que tomou posse está aqui no estúdio da Gaivota FM. Bom dia, prefeito. Muito bom dia, Felipe. Muito bom dia a todos os ouvintes aqui da Gaivota FM. É um prazer poder estar, como você mesmo disse aí, pela primeira vez aqui no estúdio da Gaivota FM, uma rádio comunitária, uma rádio que tem como finalidade essa democratização da comunicação. Bom, a gente vai falar porque, em princípio, a Gaivota é uma rádio cultural comunitária e a gente vai começar falando de festa, né? Semana que vem tem o aniversário da cidade e tem uma expectativa aí, a gente está vendo um monte de coisas acontecendo pela cidade, vamos descobrir o que vai acontecer. Eu fiquei sabendo que vai ter internet livre, isso já é um assunto aqui que nos interessa bastante. Depois a gente vai falar sobre outras coisas também, vamos falar sobre comunicação, vamos falar sobre futuros, criatividade e tudo mais. Mas queria perguntar para o prefeito sobre a festa de aniversário da cidade, que vai ser semana que vem, o que a gente pode esperar? Olha, Felipe e os caros ouvintes, nós temos desde o início do nosso mandato, uma das questões que a gente procurou colocar para a valorização de Ubatuba, foi que a gente precisava começar a colocar Ubatuba no cenário de eventos, no cenário de que a nossa cidade, a nossa população pudesse ter acesso às questões mais... Essa questão de eventos mesmo, né? E nós fizemos ano passado um formato de aniversário da cidade em que nós trocamos a questão do desfile, que sempre aconteceu, por efetivamente uma festa de aniversário feita na praça de eventos e contando com um esforço enorme da prefeitura e uma excelente resposta da população de fazer um dia de convivência de toda a cidade. Esse ano nós estamos repetindo o modelo, com a experiência do passe livre, para que as pessoas possam ir e vir durante o dia, com atividade para as crianças, no sentido do parque de diversão, no sentido do trenzinho, com atividades culturais em que as oficinas da Fundarte todas vão estar se apresentando no palco montado. O próprio dia do aniversário vai se inserir dentro da Festa das Nações, que é uma festa tradicional aqui do nosso município, e vão ter atividades na área da saúde, atividade religiosa de manhã, porque nós vamos reinaugurar a imagem do Padre José de Anchieta, hoje Santo São José de Anchieta, junto com o Marco da Paz. Nós vamos, é bom frisar que o Marco da Paz, além do significado da palavra paz, Ubatuba vai ser a nona cidade no mundo a ter esse Marco da Paz. O criador desse marco vai estar presente. E já existe um Marco da Paz em Pequim, um Marco da Paz em Moscou, e nós somos a nona cidade do mundo a receber esse Marco da Paz. Então, e vai culminar com, no final do dia, um show para todo mundo. Esse ano vai ser o da Gabi Amarantos. Junto nós vamos ter competições esportivas ali na área da quadra, na área da pista de skate. Vamos ter, para minha alegria, mas também acho que para alegria de muita gente, o festival de rock, que vão ser dois dias. Na verdade, vai ser na segunda noite e na terça, que é o dia 28, durante toda a tarde e noite, até chegar na hora do show principal. Mas o festival do rock vai ser ali no lugar dele, no lugar do pessoal do skate. E era um compromisso nosso. Eu estou muito feliz de fazer isso para a juventude. A Gaivota FM está com o programa Espaço Local, também está dialogando bastante. O pessoal vai tocar. O sorteio foi aqui na frente. Isso. O Elton está organizando lá muito bem, bem democrático. Tá bem. Exatamente. Nós procuramos, inclusive, dentro, né, Felipe, aqui, até do espectro do programa, do Rádio Tech, né? Essa questão de que nós procuramos deixar com que houvesse uma auto-organização. Nós proporcionamos a estrutura, estamos fazendo, ainda não na densidade que a gente quer, mas conseguindo também fazer com que as bandas sejam reconhecidas e sejam reconhecidas até financeiramente, com cachê que não é o que a gente deseja, mas ainda assim nós fizemos, e eles optaram por fazer uma opção de contemplar o maior número possível de bandas. E eu tô achando bárbaro isso. Bom, isso aí. E sobre tecnologia, o que mais? Vai ter internet na praça, é isso? Ah, então, nós vamos ter o Wi-Fi liberado na praça de eventos. O Pedro, que é o nosso secretário de tecnologia da informação, que faz parte do Rádio Tech também, ele estava aqui duas semanas atrás, quatro semanas atrás, ele sempre vem aqui no programa. Isso, ele tem, o Pedro é o nosso secretário de tecnologia da informação, e ele está com esse compromisso de fazer a primeira experiência de Wi-Fi livre ser ali nesse dia. Nós queremos fazer, aumentar cada vez mais, mas nós já queremos partir para ter alguns lugares de Wi-Fi livre no nosso município. Nós estamos numa ansiedade muito grande para ser liberado um recurso do governo federal, um recurso para modernização, e isso vai junto com a questão tecnológica da administração pública, vai proporcionar a gente em vários locais também ter Wi-Fi para a comunidade, não só para as instituições públicas. E eu acho que isso é o caminho. O Pedro é muito competente e ele vai conseguir fazer isso. É interessante que eu estava em São Paulo semana passada, e lá eles estão lançando, a prefeitura está abrindo várias praças, né? Wi-Fi livre dentro das praças. Estamos fazendo um esforço bastante interessante, que vai um pouco além, que o esforço de inclusão digital da prefeitura, quando começou 10 anos atrás, era de abrir espaços para as pessoas acessarem a internet com computadores. Mas hoje em dia todo mundo tem smartphone, então as pessoas acabam tendo necessidade de ter um Wi-Fi livre. E é legal isso que está acontecendo em São Paulo, nas praças, e se eu não me engano eles tinham plano de pôr até dentro dos ônibus Wi-Fi. E uma coisa que a gente já viu algumas experiências aí no interior de São Paulo também é pegar uma escola e aí no contraturno ou no período da noite, quando não tem ninguém estudando na escola, abrir o acesso para a comunidade. Eu queria saber até se tem planos de usar as escolas como intermediação do Wi-Fi, ou se isso é uma ideia que eu estou trazendo agora e pode ser incorporada também. Não, eu acho que essa ideia que você está colocando aí, eu ainda não tinha pensado por essa ótica, de nós, na verdade, utilizarmos já o aparelho público, né, que já tem a internet, e abri-lo para a comunidade na hora que não está tendo aula. E da minha parte, eu já me comprometo, já discuti com a Secretaria de Educação, porque faz parte do nosso programa de governo o uso da escola pela comunidade. Entendeu? Aqui em Ubatuba, principalmente, em grande parte dos bairros, o espaço mais nobre que a comunidade tem é a escola. Sim. É lá que está a quadra, é lá que tem, por exemplo, no caso do Perequiaçu e do Sertão da Quina, é lá que está a piscina. E no futuro, muito próximo, é lá que vai estar a internet de alta velocidade por conta dessa modernização administrativa. E eu já captei aqui, já vou passar para o Pedro, porque da minha parte eu vejo isso, entendeu? A escola tem que ser um ponto de convergência com a nova sociedade que nós estamos vivendo, em que existe um novo desenho de família. Você ter a escola muito presente na vida das pessoas é essencial. A necessidade de escola em tempo integral é muito por conta disso, dessa nova sociedade. Então, a gente tem... Eu vejo com muito bons olhos essa sua ideia. Já perguntando da educação, a gente que faz o programa Rádio Tech, a gente tem esse grupo que é o Ubatuba Tech. A gente está conversando bastante sobre articulação de ciência, tecnologia e inovação dentro da cidade. E aí eu faço a pergunta que é sobre o Instituto Técnico Federal, como é que está essa coisa da implantação do Instituto, que eu como potencial professor universitário, pessoalmente também tenho interesse nisso, né? Já falei para o pessoal que está organizando lá para a Sheila, que eu falei, vou prestar concurso assim que sair, porque a gente sente a necessidade de ter ensino superior aqui na cidade. A gente sabe que mesmo que o começo da implantação do Instituto não seja ensino superior, ele orienta nesse sentido e... principalmente para fixar talentos, inclusive para trazer talentos de fora também. Então, quero saber a quantas anda a implantação do Instituto Técnico Federal de Ubatuba. Olha, são muito boas as notícias a respeito do Instituto Técnico Federal, e eu tenho convicção de que Ubatuba vai avançar muito com a vinda do Instituto Técnico Federal para cá, porque tem uma modalidade de acesso que é muito democrática. Então, nós vamos proporcionar para os nossos jovens a possibilidade de fazer o ensino técnico e depois o ensino superior aqui no município, mas nós vamos abrir Ubatuba aos olhos do Brasil, porque você vem ao Instituto Técnico Federal por conta do Enem e do Sisu. Então isso vai fazer com que, quando as pessoas abrirem na internet onde eu vou fazer onde eu vou escolher, vai aparecer o nome de Ubatuba para todo o Brasil. Eu acho que esse é um dos grandes avanços do atual governo federal, o fato de ter, em 8 anos do Lula, mais os 4 anos da Dilma, aberto 442 escolas técnicas, ter aberto 18 novas universidades federais e democratizado isso através do Enem e do Sisu. Então, isso proporciona um desenvolvimento, porque faz com que o jovem de Ubatuba possa almejar fazer um curso que não tem aqui em qualquer lugar do Brasil, e também abre Ubatuba para isso. Então, eu vejo a questão do Instituto Técnico Federal, que está indo muito bem. A gente tinha a questão de que a gente teria apenas um curso no início. Pela audiência pública, foi escolhido o curso de Recursos Humanos, na área de administração. Eu já tive a notícia de que nós teremos talvez um segundo curso já de início, que é de assuntos jurídicos. Mas são cursos técnicos, né? Cursos técnicos. Mas eu tô trabalhando, o Maurício Prefeito, com o Instituto Técnico, assim, garantindo isso, mas assim, eu vou fazer o máximo esforço para acelerar a questão de que a gente tenha a oferta de um curso superior logo, e também que a gente consiga avançar na questão da tecnologia, de que a gente consiga trazer o eixo tecnológico para cá. Eu acho que talvez o pessoal de Ubatuba, na escolha, não tenha entendido muito o significado do Instituto e tenha visto um pouco das necessidades da cidade atual. Mas a tecnologia, um curso na área de tecnologia, coloca, na verdade, a possibilidade da gente ter outras vontades, além das nossas necessidades. Claro, projetar para o futuro. Eu pessoalmente, estava lá, e assim, trazendo o ponto de vista daqui da rádio e do Ubalab, que é o meu laboratório de tecnologia, de informação e tal, e tentei argumentar um pouco sobre a necessidade de tecnologia e de economia criativa, de mídia e de outras áreas aí, mas, enfim, acabou vencendo e foi uma audiência pública. Eu acho que é interessante que esse mecanismo tenha sido aberto, e uma pena que o pessoal da mídia, da cultura, da comunicação não tenha se mobilizado para ir lá participar. Então a gente reconhece que esse é um mecanismo legítimo de decisão. Democrático. Exatamente. Então acho que é interessante que tenha surgido, mas a gente continua tentando aí trazer outras discussões. Ano passado, isso é uma coisa que também tem a ver com essa coisa do Instituto Técnico Federal, eu organizei o Festival Tropix aqui, o prefeito até participou, um monte de gente da cidade participou, e em determinado momento eu estava conversando com o Ministério da Cultura. E no Ministério da Cultura eles falaram, olha, se tiver alguma instituição federal na cidade, universidade, escola, coisa assim, a gente consegue, inclusive, enviar recursos para realizar o evento e tudo mais. E como não tinha, a gente ficou naquele impasse e tal. A gente acabou fazendo uma parceria com a Universidade Federal de Juiz de Fora, mas a gente poderia ter agilizado muito mais o processo e ter concentrado mais os recursos aqui se existisse alguma instituição federal na cidade. E eu acho que isso também é uma porta que se abre. Não só para o ensino, e aí o ensino técnico, ensino médio junto com o técnico e depois o ensino superior, mas também de pesquisa, de eventos e outras coisas que estão dentro do universo aí da ciência e tecnologia. Em maio desse ano, agora a gente organizou uma versão menor desse evento do Tropix, e a gente fez um esforço que é assim, juntar pessoas que trabalham com tecnologia, com ciência, alguns artistas, para trabalhar questões de mapeamento e meio ambiente. E o foco que a gente determinou ali foi tentar fazer um mapeamento da qualidade da água no Rio Acaraú, que passa aqui, sai ali, passa em Seis Maria, Estufa 2, atravessa a estrada, vai lá para Itaguaí e deságua lá no canto direito da Baía de Itaguaí. E a gente constatou, através de instrumentos bastante simples, assim, de hardware livre, isso é uma coisa que a gente fala sempre aqui no programa, né, que é o Arduino, os sensores, as tecnologias novas que estão à disposição, a gente constatou que tem uma situação complicada ali quando sai da estação de tratamento lá da Sabesp e da Coambiental, que o nível de oxigênio da água na saída das duas é bem menor. E isso traz uma questão, e agora já pensando na temporada, como é que está essa questão do tratamento da água. A gente tem uma situação complicada no estado inteiro também. Eu voltei agora semana passada de São Paulo, estava lá racionando água, o pessoal tentando aproveitar o horário que tem água. Aqui em Ubatuba a gente não tem esse problema, mas por outro lado a gente sabe que na temporada aumenta muito a quantidade de gente, aumenta muito o resíduo que é jogado na água. Então eu quero saber como que está a cidade nessa situação do saneamento básico, do tratamento de água, do fornecimento de água, como é que a gente está preparado para a temporada chegar. Olha, Felipe, é interessante essa pergunta, porque primeiro, essa questão da versão que foi feita em maio do Tropixel, com essa questão da tecnologia, com controle ambiental. E eu lembro que eu acompanhei que você, a gente conversou um pouco sobre o que ia ser feito, sobre os resultados, e eu vejo que a gente precisava ter mais ainda esse tipo de atividade, de atitude aqui, entendeu? De colocar esse caráter prático e também a serviço, a tecnologia a serviço das questões ambientais. Então eu gostei muito e eu espero, em muito breve, tá, a gente ter notícias bastante promissoras e novas a respeito de como fazer o saneamento básico em Ubatuba. Nós estamos finalizando uma série de estudos, já fizemos o plano municipal de saneamento, aí agora nós estamos estudando toda uma questão jurídica para apresentar para a sociedade, para a Câmara dos Vereadores, a proposta que nós temos de como tratar o saneamento básico, que vai incluir não só o que nós temos hoje, mas o que a gente quer para o futuro. E aí vai precisar ter toda uma questão de monitoramento. Então, nessa questão, eu acho que nós vamos conseguir avançar, inclusive localmente, aberto a essas novas experiências, porque nós vamos trazer para o poder local a responsabilização disso aí. Muito difícil de fazer, mas a gente acha que é um bom combate. Então, nós vamos cuidar dessa questão. E aí, em relação a essa questão que, infelizmente, está acometendo o estado de São Paulo, você veja que o Brasil consegue sair do mapa da fome e São Paulo entra no mapa da seca, né? Uma coisa meio que assim, pra gente que mora aqui em São Paulo, a gente não queria estar passando essa situação. Em Ubatuba, nós vamos ter na temporada, eu acho que nós vamos continuar tendo oferta de água a despeito da necessidade de economizar, da necessidade de conscientização das pessoas que têm aqui. Porque a previsão, eu sou presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas e lá existem câmaras técnicas. E nós tivemos uma explanação esses dias atrás, mostrando que efetivamente nós estamos com o fenômeno El Niño presente e que a perspectiva, a previsão é de um verão seco. Mais um. Provavelmente o último verão de um ciclo. De um ciclo de El Niño. Eu não sou entendido nessa questão climática, mas eu consegui entender nessa questão assim, a grosso modo. Nós temos que nos preparar para isso. Em Ubatuba, nós temos abastecimento por água dos nossos rios. Nós não temos grandes reservatórios, como o sistema Cantareira, de represas, nós temos um reservatório de água, mas a gente tem uma oferta hídrica ainda confortável nesse sentido, para suportar. Enquanto as nuvens não subirem a montanha, elas continuam voltando. Então nós não temos aqui, eu tenho conversado com as autoridades, é preocupante a situação geral da oferta de água. No litoral norte existe alguns lugares que as bacias não são tão presentes, não é o caso de Ubatuba, mas sim da região sul de São Sebastião. Mas eu acho que a oferta de água para a população nossa e para os turistas, eu acho que nós vamos ter, assim, só se tiver um aumento muito explosivo, mas nós não devemos ter problema. Você falou do Plano Municipal de Saneamento Básico. Isso se articula com o Plano Nacional? Tem uma previsão, inclusive, de investimento? Porque eu não sei qual que é o nível de presença do saneamento básico na cidade, na região. Porque a gente sabe que, assim, a gente tem problemas aqui no bairro, na ligação. Todo mundo tem histórias aqui em Ubatuba de, fui tentar ligar e aí a Sabesp não conseguiu. Aí depois, quando foi, teve que começar a pagar, mas não fazer tratamento e tal. Então, o que tem de previsão de recursos para investimento nisso nas cidades? Tem alguma coisa sendo feita nesse sentido? Então, é essa proposta que a gente está finalizando, que significa a gente abrir a questão do saneamento. Hoje você tem várias opções para fazer o saneamento básico. Desde uma questão de você municipalizar e fazer com recursos de financiamentos, até você fazer uma nova concessão em que você obrigue a quem for o concedente que ele faça os investimentos dentro da cidade, os investimentos onde o município quer, e não onde dá necessariamente mais retorno e mais lucro, até a gente poder refazer com a concessionária atual o nosso contrato. Mas, efetivamente, isso aí vai precisar ser discutido. Não é um assunto que se discute da noite para o dia, então nós cumprimos etapas. Ano passado era o ano de fazer o plano municipal, nós fizemos. Aí, a partir disso, nós estamos fazendo estudos técnicos, tem a questão da gente fazer a regulação do sistema de saneamento aqui no município para poder exigir a qualidade e os avanços. Então, são essas as questões. E, efetivamente, nós precisamos de investimento pesado e rápido, tá? Tá. E eu queria, já falando assim dessa coisa da experiência que a gente fez, da medição e tal, eu estou tentando organizar aí para o ano que vem um evento ligado com uma organização que recebeu recentemente um financiamento do Google, dos Google Grants lá, para desenvolver sensores ambientais, sensores principalmente de qualidade de água. Eles vão trabalhar na Amazônia, mas eu estou tentando trazer eles para cá. E isso também tem a ver com aquela discussão sobre economia criativa. A gente, duas semanas atrás, aqui no programa, a gente trouxe a entrevista com o Marcos Frank, que é da Secretaria de Economia Criativa do Ministério da Cultura. E o Frank falou bastante, assim, é bem interessante a conversa que a gente teve com ele, que ele fala bastante sobre arranjos produtivos locais de economia criativa, e de economia criativa ligada à cultura digital. E ele falando que, assim, existe uma necessidade de um posicionamento estratégico, que é pensar a cultura como centro, ou a cultura, a centralidade da cultura no papel de desenvolvimento econômico. E quando a gente fala de Ubatuba, e o Frank é uma das pessoas que veio aqui ano passado no Tropixel, o diretor de empreendimento e gestão, se não me engano, da Secretaria de Economia Criativa, ele conhece Ubatuba, o irmão dele tem casa aqui, ele veio para cá e ele viu uma grande potencialidade aqui. Só que ele falou, olha, eu conheço a Fundarte, eu acompanho há alguns anos, meu irmão mora aí e tal. E ele fala que a Fundarte tem esse papel importante de preservação da qualidade da cultura local, preservação da tradição, de organização das festas, mas que é interessante pensar em como a cultura pode assumir um papel central aí no desenvolvimento econômico da cidade. Porque a gente sabe que a cultura está na história, a cultura está ligada ao turismo, a cultura está na ciência e tecnologia, e a economia criativa traz um pouco esse aspecto de pensar como estruturar uma economia a partir disso. Tem uma fala do Frank que eu acho interessante, que ele fala, olha, geralmente a gente vê aqui no Ministério da Cultura os artistas, por exemplo, o pessoal do teatro, um autor de teatro, ele vem pedindo dinheiro para realizar a sua peça. Mas existe um outro aspecto aí que é assim, quando se realiza uma peça, o autor do teatro ele vai mobilizar o pessoal da marcenaria para fazer o cenário, vai mobilizar a costureira para fazer o figurino. Então existe um monte de aspectos econômicos aí que no discurso da cultura como gasto não estão incorporados. E quando a gente pensa a cultura como agente, como vetor de desenvolvimento econômico, a gente faz uma inversão aí que é super interessante. Para Ubatuba, que a gente sabe que é uma cidade que não pode se industrializar, porque tem todas as áreas de reserva, as áreas de parque, e isso é uma coisa boa, a gente tem que pensar em outras alternativas de desenvolvimento. E aí é que eu acho interessante a gente pensar essa coisa da economia criativa e da centralidade da cultura. Claro que a gente tem uma relação aí com o turismo e tal, mas eu queria saber como isso está sendo visto hoje na prefeitura, além do papel da Fundarte, de preservação de culturas tradicionais, de alguma articulação aí de novas coisas, de linguagens artísticas, como é que se pensa a questão da cultura como centro de uma estratégia de desenvolvimento? Felipe, essa pergunta é pergunta longa. E demanda uma resposta também com uma certa consistência, né? Eu primeiro acho que é necessário, assim, eu tenho convicção de que é necessário a gente contextualizar. Eu acho que nós estamos falando aqui hoje de tecnologia, de cultura digital, de economia criativa. Essa discussão só acontece porque efetivamente houve nos últimos anos uma mudança de contexto do Brasil, em termos de você superar uma série de desafios que ardiam mais na vida das pessoas, como a fome, como a miséria, como algumas questões de infraestrutura, como questões educacionais. E é isso, é por conta desse novo contexto, desse novo papel que o Brasil assume no cenário mundial, que faz com que a gente esteja pensando em novas formas que gerem mais renda, que sejam mais limpas, que promovam um desenvolvimento local, entendeu? E o Brasil só quer fazer isso, nós só estamos discutindo isso aqui exatamente por conta dessa nova situação. Eu acho importante salientar que para a gente ter todas essas questões, é preciso de um investimento muito grande na preservação de cultura, na preservação das culturas tradicionais de cada local, mas é também preciso ter um grande movimento que aqui em Ubatuba eu vejo como sendo muito rico, de convergência de culturas diferentes. A Fundarte, no papel dela de preservação da cultura caiçara, que sempre foi aqui, mas também, e a gente vê, a gente tem tentado fazer isso, também convergir para que cada evento que a gente faça na cidade respeite também a cultura de quem veio para Ubatuba. Nós temos aqui uma cultura muito rica do pessoal que veio do norte, do nordeste, dos mineiros. Nós temos do pessoal que tem uma cultura mais cosmopolita, que são o pessoal que veio de São Paulo buscando a qualidade de vida, que veio dos grandes centros urbanos. E eu acho que essa é a riqueza que nós temos que trazer para esse debate. Então nós estamos num momento em que a gente tem essa possibilidade, porque o Brasil mudou. Aí vem a importância de você amarrar com o Instituto Técnico Federal, com a expansão no Brasil inteiro dessa questão da educação de nível superior, fazendo com que a juventude queira mais, com que as pessoas queiram formas diferentes e que elas possam entender que estudando mais, que se dedicando mais, que aprendendo as novas tecnologias, ela tem outras formas de sobreviver, e muito melhor que sobreviver, de viver, né, com qualidade de vida, com desenvolvimento econômico. E aí, eu desde o início do nosso governo, você é testemunha disso, eu tenho conversado e eu acho que as ações vão acontecendo aos poucos. O Pedro, com você, a gente precisa avançar para formatar efetivamente um APL, um arranjo produtivo local dessa área aqui em Ubatuba, mas as coisas já estão acontecendo. Nós já temos startups aqui na área de tecnologia. Outro dia eu fui num evento na ETEC e fiquei muito feliz de conhecer uma menina que estava com uma startup. Nós temos muita gente nossa aqui já trabalhando. Nós tivemos um portal no evento da Copa do Mundo, desenvolvido por uma pessoa daqui, batendo fotos e mandando para o mundo inteiro, de Totem. Nós temos você fazendo a discussão, fez o Tropixel, que foi uma experiência muito legal. Trouxe gente de fora do Brasil, gente de fora da nossa cidade para conhecer e para discutir. Então, é importantíssimo. E da minha parte, eu vejo que é isso. Inclusive porque a preservação ambiental, o turismo enquanto meio de vida, eles têm essa questão da cultura e eles são em si parte de economia criativa. Porque na medida em que você precisa de atrações para segurar o turista na cidade, que você precise de tecnologia para você poder controlar o meio ambiente, eu acho que a gente tem um ambiente efetivamente propício. Inclusive, faz parte, sempre que eu vou, eu falo que a gente já tem o turismo como obrigação. Agora nós temos que procurar outras formas para potencializar o turismo e para poder também proporcionar aos nossos habitantes aqui de Ubatuba outras formas de poder viver bem. Eu queria até perguntar sobre o turismo, porque se fala muito que Ubatuba é uma cidade turística e tudo mais, mas na prática, como foi historicamente explorado o turismo aqui, o turismo significa, para grande parte das pessoas, um subemprego durante 3 ou 4 meses no ano. Quero saber se tem estratégias para combater um pouco isso, para tentar equilibrar essa equação, porque na prática, a gente é uma cidade turística, mas grande parte das pessoas só vive do turismo uma determinada parte do ano. Sim, olha, o turismo... nós avançamos algumas situações nisso aí. Por exemplo, com o centro de convenções, já conseguimos fazer um grande evento, foi a inauguração. Nesse momento, o centro de convenções, ele está sob a administração da Companhia de Turismo, que tem uma arrecadação e pode ajudar a mobilizá-lo, para que a gente possa, através do centro de convenções, com ele, hoje o centro de convenções também está sob a gestão, né, pela Contur, mas quem está responsável, uma grande responsável pelo centro de convenções é a nossa Cristina Prochaska, que tem um projeto de economia criativa na área de cinema e vídeo, de um polo cultural, com essa visão de transformar o Ubatuba num cenário, num celeiro que faça mão de obra pensante e também mão de obra para figurino, para o corpo técnico nessa área de cinema e vídeo. Isso vai germinar, eu tenho convicção disso. Então, e aí a gente precisa fazer, é o desafio nosso, de Ubatuba, não do meu governo, fazer com que a gente potencialize essa questão. As pessoas têm que vir para Ubatuba o ano todo. Só em relação à economia criativa, essa articulação de pensar cinema na cidade é super interessante, porque já acontece, né, espontaneamente, já tem produção. Exatamente. Sendo feita aqui. Mas eu quero trazer de novo essa importância de articular com os agentes locais. E aí tem uma questão que está aí, que é o Conselho Municipal de Cultura. Eu fiquei muito feliz ano passado quando eu participei das últimas etapas ali da Conferência Municipal de Cultura, que tinha uma mobilização bastante interessante. Mas a gente vê que o conselho está um pouco tropeçando, o fundo não foi implementado até hoje, a impressão que dá é que falta um certo esforço de legitimar e de fazer uma condução democrática do Conselho Municipal de Cultura, que ele é importantíssimo e ele pode mobilizar um monte de coisas, e principalmente quando a gente vai falar, eu trabalho bastante com políticas públicas de cultura, com o Ministério da Cultura, quando a gente vai falar com o Ministério da Cultura, eles falam, cadê o Conselho Municipal de Cultura para vocês pedirem isso aí? E a gente vê que, assim, falta, a impressão que dá é que falta um pouco de priorizar o processo democrático do Conselho Municipal de Cultura. Assim como a gente vê o orçamento participativo, eu participei ali no PDQ, foi bem interessante, tem um monte de coisa acontecendo, mas na cultura, a gente aqui como Rádio Cultural também, a gente está tentando acompanhar, está tentando ajudar as coisas a acontecerem, mas a gente vê que falta muito espaço. A gente, claro, a Fundarte tem muitas atribuições, tem uma festa cada mês para fazer cada vez mais, então aumentando as festas, mas a gente sente um pouco que tem muita gente que gostaria de ajudar, mas não consegue nem ter espaço para isso. Fiquei também concordando com você, muito contente ano passado, quando nós conseguimos estabelecer e empossar o Conselho Municipal de Cultura, fazer o Plano Municipal de Cultura, e teve uma participação muito significativa do setor cultural da cidade. Faço uma ressalva no sentido de que eu vi, num processo que foi herdado por nós, mas que nós conseguimos finalizar, eu vi, assim, também... uma ausência de importantes atores culturais, como eu coloquei para você. Eu acho que ficou faltando uma participação e aí uma demanda também de quem estava lá no conselho naquela época, governo e sociedade civil, no sentido de ir atrás dos agentes culturais e das pessoas que poderiam colaborar nas comunidades mais distantes, nos bairros populosos como Ipiranguinha, que tem uma vida cultural, como o Rio Escuro, como o Sertão da Quina. E aí eu vi que nós fizemos uma atividade e fizemos essa questão do Conselho de Cultura, mas efetivamente nós poderíamos e deveríamos e devemos avançar mais na incorporação de mais atores, de abrir mais. Não é só uma questão do governo, mas também de o pessoal que hoje já conseguiu, por força de vontade, por ter oportunidade, estar no Conselho de Cultura, que esse pessoal procure as questões para a gente poder ter o Conselho o mais democrático possível. E aí, coloco nessa questão assim, eu estou o nosso governo quer, temos feito com os conselhos, o orçamento participativo tem sido uma experiência incrível e eu senti falta da cultura no orçamento participativo. Senti falta de pedidos relativos à cultura no orçamento participativo. Então, as mesmas pessoas que pela sociedade civil foram ao Conselho Municipal de Cultura lutar pelo conselho, não estavam presentes no orçamento participativo para fazer as demandas culturais da cidade. E aí houve... as demandas culturais vieram por conta de que eu quero oficina da Fundarte nos bairros, mas nenhuma delas ficou no topo das listas, exatamente porque houve, a despeito de toda a divulgação que teve, não houve uma presença do setor cultural organizado no conselho para fazer as demandas para ser colocadas no orçamento. E nós precisamos, nós vamos ter que respeitar a vontade do orçamento participativo. Então, eu quero deixar muito claro aqui, nessa questão da cultura, de que nós temos validado a questão do conselho. Nós temos, como você mesmo testemunhou aqui, de que a Fundarte e a Prefeitura têm uma sobrecarga de serviço muito grande, e isso às vezes prejudica a gente ter esse protagonismo que a gente queria ter em relação aos conselhos, mas que efetivamente os conselhos, e o de cultura especificamente, estando mobilizados, a gente sempre vai estar lá para escutar e para deliberar. E o Fundo Municipal de Cultura, ele precisa ainda de alguns ajustes para a gente efetivamente estabelecer. Porque se estabelecer o fundo e ele não ter o fundo, não ter o recurso, não adianta. Então, é uma outra coisa que a Prefeitura está fazendo. Nós vamos aumentar o nosso orçamento, aumentar a nossa arrecadação para poder fazer uma distribuição maior. Porque hoje, cada recurso que eu ponho a mais na cultura é porque eu tirei de um outro lugar, e não porque foi um recurso a mais que entrou no município. Então, nesse sentido, nós estamos fazendo uma série de atividades para aumentar a arrecadação. Uhum. Mas tem assim, estruturando o conselho e um plano, a cidade pode pleitear, não necessariamente a prefeitura, mas a cidade e o conselho pode pleitear recursos federais. Sim. Enquanto se mantiver essa visão de país em que a cultura é vista como um fazer social e não somente a arte, que a gente vê que isso inclusive pode estar ameaçado, dependendo do resultado de domingo, né? Exatamente, eu acho que você tocou também num ponto muito importante, que é a gente olhar para a cultura, para ela, além da questão social e da questão pessoal, do que eu gosto, do que você gosta, do que cada um gosta específico, se gosta de teatro, se gosta de dança, se gosta de música, mas sim como sendo uma riqueza coletiva, que tem potencial econômico, que tem um potencial de satisfação coletiva e de formação coletiva de um sentimento de país, de um sentimento de grupo, de um sentimento de nação. Então, eu também percebo isso, fora essa questão da eleitoral de domingo, na verdade, também procurar trazer para o nosso quintal aqui em Ubatuba essa visão cultural. De fazer que a cultura, ela é uma riqueza coletiva, ela precisa ser levada para todos e também ser buscado esses saberes de todas as pessoas, dos curandeiros, das mulheres que mexem com ervas e que podem ser medicinais, da tradição cultural de festa junina do pessoal de Minas que está aí e que lá continua, e por que aqui nós não exploramos, do pessoal nosso caiçara, de toda a cultura high-tech, de toda a cultura de cidade grande que tem gente que traz aqui. Eu acho que essa riqueza que nós precisamos, com que o pessoal que está na cultura, que gosta disso, tem que trazer. É um se doar muito mais do que receber, né? O recebimento ele é coletivo depois também. Isso é uma visão interessante que vem aí do Ministério da Cultura nesses últimos 10 anos, que é pensar a cultura como uma parte integrante da sociedade, sem a qual a sociedade perde muito, né? Então a cultura não é só um modelo de entretenimento, mas sim história, é formação, é cultura de relacionamento, de paz e tudo mais. Voltando aí a uma questão que eu acho que é interessante, a gente, assim, só pra tentar fazer, nessas últimas 2 semanas a gente vê aí a cidade toda, um monte de coisa acontecendo, os parques, os gramados sendo feitos aí e tudo mais. a gente passou um período em que a gente não via muita coisa acontecendo na cidade, né? Quero saber se a gente pode esperar que depois do aniversário a cidade vai continuar sendo jardinada, a zeladoria vai continuar, as pistas vão continuar sendo recapeadas, ou se é só para o aniversário mesmo? Não, foi muito boa essa pergunta, ô Felipe. E a oportunidade está aqui na Rádio Gaivota, podendo também expor. Na verdade, isso que está acontecendo na cidade, em vários locais, ele não tem vínculo, com exceção do dia do aniversário, da festa do aniversário, da praça de eventos ali, ele não tem vínculo com a questão do aniversário da cidade especificamente. Na verdade, tudo isso são frutos que nós estamos colhendo. Então, você pega hoje o recapeamento que está sendo feito na Estufa 1, que é a 15 de novembro, para Caimbu, Taubaté. Na verdade, ele é um recapeamento de via alternativa de turismo, requisitado ano passado para o DAD, liberado esse ano, que houve questionamento na justiça, não da prefeitura, mas do resultado da licitação. Então, era para ter começado em abril, está começando agora. E ele vai encampar a Rua Castro Alves, ainda, vai encampar a Rua Rubilar Marinha, a Rua Basílio Cavalheiro, a ligação entre o Tenório e a Praia Grande, a Rua Chico Santos. Então, é um conjunto que começou a ser pensado ano passado, que era um recurso específico do turismo, e nós optamos por fazer uma melhoria da ligação turística alternativa que nós temos entre o centro e o Itaguá. Estamos fazendo agora o recapeamento da ponte do Perequiaçu. Fizemos... Eu tive que dar a volta. Hoje, isso, fizemos a pavimentação já o ano passado de um trajeto da Padre Manuel da Nóbrega. Já vai sair, eu já estou assinando... Não deve estar pronto para a temporada, mas depois da temporada deve começar a troca de todos os bloquetes do restante da Manuel da Nóbrega, substituindo por bloquetes novos. Tudo isso com recurso visando essas vias em que circulam muita gente de Ubatuba, mas que também são as rotas do turismo. Então, isso vai continuar. Nós fizemos uma licitação para um ano da contratação de 50 trabalhadores para trabalhar em zeladoria. Eles estão divididos nas 5 regiões do município, então... É um recurso que está para um ano de zeladoria, assim como a licitação para máquinas e caminhões, assim como com o recurso do governo federal, que chegou em abril, nós fizemos uma licitação de tapa-buraco, que foi a responsável por ter feito aquele trecho ali no, na praia do Itaguá, entre a ponte do Caizinho e o Yacht Club, de Ubatuba, o Yacht Club Tamoios, que fez o acesso ao bairro do Vela Vista, que recapeou toda a estrada do Monte Valério e o Rio Escuro, que agora está chegando aqui no centro. Então, quer dizer, não são ações que são, assim, digamos, para maquiar a cidade para o aniversário. Fizemos, por exemplo, conseguimos recurso, já está feita a licitação para sinalização da cidade, então vai ser feito daqui para o final do ano uma ação de repintura das ciclovias, de repintura de todas as faixas de pedestre, de guias e sarjetas, com recurso de trânsito feito para a questão do trânsito. Então é um conjunto de medidas em que começou a chegar com o que a gente plantou no início. Então estão chegando emendas parlamentares federais e estaduais para poder fazer pavimentação na Lagoinha, já fizemos no Rio Escuro, o PAC Pavimentação do governo federal está liberado, a gente deve começar no final desse ano ou no começo do ano que vem uma grande obra nas marginais da Maranduba e da Praça do Sapê. Então, isso, na verdade, nós estamos começando a colher os frutos de coisas que a gente vem plantando desde o primeiro dia de governo. Uhum. Tá? Então, não são obras do acaso, nem obras apenas para o aniversário da cidade. É articulação muito grande com o governo federal, articulação com o governo do estado, com deputados, que proporciona a gente ter agora mais estrutura para fazer essas ações e que nós queremos não só manter, como ampliar. É uma cidade difícil de fazer manutenção da vida. Quem tem jardim em casa, imagina o que é você ter 100 quilômetros de jardins com isso indo para o interior, com um lugar em que tudo é uma terra fértil, né? Então, nasce muita flor, mas nasce muito mato também. Continua crescendo. Deixa eu só aproveitar que a gente está falando de estrada. Tem uma pergunta que foi feita por um dos integrantes do Ubatuba Tech aí, que ele veio morar em Ubatuba, ele, enfim, morava em Minas, trabalha com tecnologia, trabalha para empresa de fora do Brasil até. Está morando em Ubatuba e mora na Lagoinha. Só que ele ficou bastante assustado com a relação entre as bicicletas e os carros na estrada aqui, na Rio Santos. E aí eu lembro que tinha alguma conversa sobre fazer a duplicação da pista aqui no centro. Como é que está esse plano aí? Ô Felipe, o projeto da duplicação da BR-101 no trecho que é federal, entre a Praia Grande, trevo da Praia Grande e o trevo do Perequiaçu, está pronto. Eu já vi, ele está em licenciamento ambiental, ele contempla um grande esforço de você fazer a mobilidade urbana, a mobilidade respeitando o grande número de ciclistas. Então vai ter ciclovia dos dois lados da pista, respeitando o trânsito local, então vão ter vias marginais, respeitando a segurança, então os cruzamentos vão ser feitos todos eles por baixo da pista, tá? Então não vai ter mais o cruzamento de carros e de pedestres e ciclistas pela estrada. Serão, entre a Praia Grande e o Perequiaçu, são 9 cruzamentos em que você não cruza a pista para passar de um lado ou outro da cidade. É um projeto muito moderno. Eu tenho lutado muito por ele, porque eu acho que ele sinaliza o futuro, ele une a nossa cidade. Então isso vai sair. De momento, eu entendo a preocupação dessa pessoa que fez esse questionamento. Eu estive na Usina Velha essa semana. E hoje, antes de vir para cá, eu estava deliberando com o meu chefe de gabinete, a despeito de solicitar para o DENIT pintura de faixas de pedestres nos locais em que há cruzamento, porque efetivamente é um risco. No mínimo, sinalização é um começo, né? Sabe que não resolve, mas... Mas ela precisa aumentar a sinalização. Ela já tem... O DENIT avançou muito quando pôs as lombadas eletrônicas, porque elas efetivamente reduzem a velocidade dos carros, proporcionam mais segurança, mudou. Eu tenho as informações de que melhorou muito a questão do número de acidentes fatais nos locais onde que tem. Então elas são melhores do que as lombadas convencionais e ajudam mais. Sim. Mas a duplicação vai fazer isso. E aí nós temos o trecho da Praia Grande para Caraguá, em que o governo do estado também tem prometido uma duplicação, não no porte dessa que o governo federal vai fazer aqui, que é um trecho muito urbano, mas o governo federal, o governo do estado, também tem uma promessa de melhorar a mobilidade e, consequentemente, também fazer com que fique mais seguro esse trânsito. Entendi. Só para ressaltar, na questão da convivência entre pedestre, ciclista e os automóveis, além da BR-101 já ter as ciclovias, nós estamos numa gestão para o governo do estado também melhorar a ciclovia ao longo da Oswaldo Cruz, que é obra do governo do estado. Entendi. Nós conseguimos um recurso do Ministério do Turismo, por intermédio do agora vice-governador, mas então deputado federal, Márcio França, para reformar e iluminar a ciclovia do Perequemirim, que vem a chegar até a Praia Grande aqui, do Perequemirim para o Lázaro, para o Saco da Ribeira, uma ciclovia que já existe, mas nós vamos reformá-la, assim como estamos solicitando recurso para reformar a ciclovia ao longo da Estrada da Maranduba, uhum. Que elas são... Efetivamente, você proporcionar, você oferecer a ciclovia é uma medida de muita segurança. Eu sou absolutamente convencido disso. Com certeza. E já, então, fazendo um paralelo da discussão que eu trouxe aqui sobre o Ministério da Cultura, eu quero saber como é que a cidade se relaciona com o Ministério do Turismo, já que tem essa centralidade do turismo em Ubatuba, se a gente tem uma interface com o Ministério do Turismo, como é que estão essas conversas? Olha, nós fizemos uma relação com o Ministério do Turismo, mas eu preciso que aumente. O Ministério do Turismo, ele participou com a gente, ajudou na questão da Copa, mas muito mais na questão, assim, nós tivemos uma possibilidade de fazer um recurso do governo do estado para as atividades da Copa. Sim. Do Mundo. Nós tivemos apoio do governo federal e do Ministério do Turismo também na questão de alguns eventos nossos, mas nós não temos conseguido ainda avançar muito com a questão de um relacionamento mais programático com o Ministério do Turismo. Isso demanda a gente aumentar ainda mais a nossa inserção política enquanto Ubatuba, enquanto cidade, enquanto importância, para poder, eu tenho trabalhado muito nisso, de enxergar como uma região, não só enxergar Ubatuba, não só Paraty, enxergar que o litoral sul-fluminense com o litoral norte-paulista são um grande destino turístico. Uhum. E aí isso demanda um certo tempo para as pessoas enxergarem. Eu falo que, por exemplo, essa estrada que nós estamos falando aqui, muito mais do que uma obra viária, ela é uma grande obra turística. Sim, claro. Você entendeu? Uma obra de mobilidade, de acesso, já está em estudo a duplicação entre Angra e Ubatuba, da BR-101. Então, a questão de aumentar a mobilidade também mas a gente quer aumentar esse protagonismo aí em relação ao turismo. E eu queria aproveitar para colocar em relação ao, não é o turismo, mas tem a ver com o turismo, mas com a cultura. Nós estamos colocando do Ministério da Cultura, da Economia Criativa, mas nós devemos assinar esse mês, finalmente, entendeu? O convênio entre a Prefeitura e o Ministério da Cultura e o IFAM para dar início à reforma do Casarão da Fundarte. O projeto está pronto, os papéis estão finalizando, falta uma cotação de preços aí, que está tendo uma divergência nas tabelas que estão sendo usadas, mas efetivamente eu acho que nós finalizamos e a gente deve, se não licitar, mas pelo menos iniciar o processo licitatório do restauro do Casarão da Fundarte esse ano, e aí nós vamos fazer uma intervenção arquitetônica e cultural muito forte na cidade. E ela vai ter implicação, porque nós vamos restaurar o casarão. A primeira fase é o restauro estrutural, mas a gente já vai entrar tanto com o recurso que a gente tem do governo do estado, como com incentivo para restaurar depois, para restaurar já em conjunto todo o entorno do casarão. Com iluminação, aquela região comercial que tem no entorno, transformar a Barra dos Pescadores, com mais a igreja aqui que já é tombada, com o teatro, tudo isso numa grande área, uma grande área cultural da cidade. Então, ótimo. Eu acho que é aqui do lado, né? Gaivota também está dentro dessa área aqui. Isso, então, eu vejo que nós vamos ter essa novidade. Eu acho que no aniversário do ano que vem nós vamos ter um casarão, não ainda pronto, mas em obras, caminhando para a gente preservar esse nosso maior patrimônio histórico aqui de Ubatuba, junto com a igreja aqui. Eu acho que são os dois grandes patrimônios históricos que nós temos. E aí eu não podia deixar de ressaltar isso, nesse momento de aniversário da cidade, de conversa de cultura, esse ganho que nós vamos ter. Então, minha última pergunta, prefeito, e o teatro? O teatro, eu, mais do que ninguém, sofro com esse teatro fechado, porque tem todo um custo de manutenção. E nesse momento a prefeitura ajuizou uma ação cautelar com o juiz, pedindo autorização para fazer uma perícia e iniciar as obras de reforma. Por que nós vamos fazer isso? Porque, na verdade, no entender nosso jurídico, este ato tem que ser entregue pronto pela construtora que o fez e já recebeu. Como as negociações, depois que nós fizemos todo o levantamento do teatro, como as negociações com a construtora não conseguimos fazer com que ela amigavelmente nos entregasse o teatro, nós precisamos fazer uma perícia para ver o jeito que nós encontramos, para daí ter autorização do juiz para fazer a obra e poder cobrar depois a construtora para que ela ressarça os cofres públicos, porque é uma reforma que vai ficar perto de R$400 mil, o que precisa ser feito, e a gente não pode brincar com dinheiro público, você entendeu? Então, para você ter uma ideia do imbróglio jurídico, quando nós fomos fazer a patrimonialização do teatro, não existiam as notas fiscais do que está lá dentro, porque ele foi contratado para ser entregue pronto. Mas para você poder fazer ele para o patrimônio, você precisaria ter das notas, das cadeiras, do som, e a gente não conseguiu isso ainda com a construtora que o fez. Então, para mim é um motivo de muita apreensão, entendeu? Eu ter esse grande equipamento de cultura, que poderia ser usado por todas as nossas escolas. E que está estragando, por todas, né? Equipamento parado acaba estragando. Por todas as atividades culturais desse município, gerando renda, mas também gerando essa possibilidade de cultura. E eu ter que respeitar todos os critérios legais para não poder incorrer em erro administrativo, em desperdício de recurso público. Então, eu tô assim, junto com o pessoal todo que anseia por isso, mas ao mesmo tempo também obrigado a agir dentro da lei. Tem alguma pessoa na prefeitura que esteja à frente do esforço do teatro? Tem a comissão formada pela Conturo Candinho, pelo Robertson, que é das Relações Federativas, pela Isabela da Fundarte, mas quem está cuidando nesse momento agora é o Roberto, que é o assessor de assuntos federativos, que está cuidando junto com o nosso jurídico, porque agora está nesse campo jurídico. A hora que chegar no campo da obra, da licitação, vai ser o pessoal da licitação. Para depois a gente discutir o uso. Na verdade, o grande lance agora é ter o AVCV, ter a obra pronta e falar, agora podemos usar. A nossa pergunta é essa, quando que dá para usar? Mas então não tem uma previsão hoje. Eu acho que nos próximos, o próximo momento é o juiz liberar para fazer essa perícia. E aí nós temos possibilidades enormes de ter o recurso para poder fazer essa obra. Não é um recurso pequeno, você entendeu? Se você fizer uma pesquisa na cidade, vários lugares vão achar que eu devo usar esse recurso de R$400 mil tapando buraco e não te acho. Eu penso que é importantíssimo colocar ali e pôr esse aparelho para funcionar, mas ao mesmo tempo é um recurso viável de você ter. É um recurso que o Ubatuba tem condições de tê-lo. Eu só não posso gastá-lo de maneira irresponsável e, o pior, pagar duas vezes pela mesma obra. Claro. Prefeito, a gente está encerrando o programa aqui. Queria abrir para últimas considerações. Vocês estão ouvindo Rádio Tech na Gaivota FM 104.9 aqui na região central de Ubatuba e no mundo inteiro pelo gaivota.fm.br. Para quase todas as quartas-feiras a gente vem aqui falar sobre tecnologia, educação, criatividade, comunicação, economia criativa, futuro, ciência e tudo mais. A gente está hoje com o prefeito de Ubatuba, Maurício Moromisato, encerrando aqui, passar a palavra para o prefeito para uma última intervenção. Eu quero agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu vejo a comunicação como sendo um fator primordial na vida das pessoas, não é só para o governo, ela é importante para a vida das pessoas. Então eu deixo aqui para você, Felipe, para o Mauro, para o pessoal todo da Gaivota, o meu muito obrigado por essa oportunidade de ter uma entrevista aqui, ter essa oportunidade com um assunto pautado, com foco, para a gente poder falar a respeito de coisas positivas para Ubatuba. Nessa semana, que é a semana do aniversário da cidade, eu quero deixar para os cidadãos de Ubatuba, para os ouvintes, a mensagem de que, a despeito de todas as dificuldades que eu encontro lá na administração pública, que eu vejo que é administrar uma cidade com 100 quilômetros de costa, com muitas necessidades de infraestrutura, ao mesmo tempo, eu também percebo e passo aqui para as pessoas o sentimento de que Ubatuba, nós precisamos ter otimismo com Ubatuba. A nossa administração está trabalhando muito no sentido de fazer as coisas direito, mudar uma cultura administrativa de sem planejar, de sem fazer as coisas organizadas. Então nós estamos organizando a administração, planejando a administração, controlando a administração para a gente poder melhorar a cidade. Nós temos, desde a questão das nossas marcas de governo, que é a marca do Mais Saúde, que a gente tem atacado desde o início, agora o Cada Bairro Bem Cuidado, que é o que você mesmo citou das questões da zeladoria, então nós estamos para um segundo momento, e a terceira marca, que é de fazer uma Ubatuba que tenha um futuro para todos, em que a gente vai ter o Instituto Tec Federal, vai discutir economia criativa, vai discutir um desenvolvimento melhor do turismo, novas oportunidades para todos em Ubatuba. Então, eu vejo que nós de Ubatuba temos que ter um sentimento de otimismo com essa cidade. Ela é uma cidade invejada por quem não mora aqui. Bastante. Ela é uma cidade em que as pessoas sempre sorriem quando a gente fala que mora em Ubatuba. E nós estamos aqui, não podemos perder essa perspectiva, porque eu passo enquanto prefeito. A administração passa, mas a cidade fica. E a gente, quando a gente fala mal da casa da gente, a gente faz com que a nossa casa seja uma casa ruim. Então, que a despeito das críticas ao governo, que a despeito de qualquer sentimento que se possa ter em relação até a minha pessoa, entendeu? Que, na verdade, em relação ao Ubatuba, nessa semana de aniversário e por todo o sempre, que a gente tenha muito orgulho de morar nessa cidade. Tem praias lindas, tem um povo que tem uma riqueza enorme. Eu me fascina, eu em cada lugar de Ubatuba, encontrar pessoas diferentes, pessoas muito legais, pessoas que me ensinam. Eu acho que a minha maior riqueza como prefeito é o que eu adquiro de convivência com essa população. Então acho que nós precisamos ter esse sentimento de otimismo e de orgulho de morar em Ubatuba, porque ela é muito maior do que todos nós. E aí, para finalizar, nesse domingo agora nós temos um momento crucial, que é uma eleição presidencial. Tem dois candidatos, os dois candidatos já são conhecidos. Eu venho aqui colocar para você a respeito de que as pessoas têm um voto muito consciente. Que elas comparem. Eu acho que um bom condutor precisa olhar para o futuro, mas prestar atenção no retrovisor. As duas experiências, as duas candidaturas que estão aí, são duas candidaturas que têm passado. E aí nós precisamos comparar. Quem fez mais universidade? Nós precisamos comparar quem gerou mais emprego, qual o projeto político de país. São dois projetos políticos de país. Qual o projeto político que fez maior desenvolvimento do país? Qual o projeto político que gerou mais emprego? Qual o projeto político que distribuiu mais renda? Qual o projeto político que mais contribuiu para o brasileiro sair de uma situação de pobreza e subserviência e poder estudar, poder se educar? Qual o projeto político, dos dois projetos que se apresentam, que deu mais protagonismo para a nossa juventude, que deu mais tranquilidade para os nossos pais, que deu mais assistência para os mais carentes? Então eu deixo a mensagem de que eu respeito qualquer que seja a opção de qualquer uma das pessoas de Ubatuba, mas eu faço um pedido que cada uma dessas pessoas que estão nos ouvindo, que possa colocar que a eleição de domingo decide o futuro do mundo. Ela não decide o futuro do Brasil e não decide só o futuro de Ubatuba. Ela tem implicância muito grande em Ubatuba, ela decide o rumo do país, mas eu não tenho, sem pretensão alguma, sem arrogância alguma, o passo que o Brasil tomar decide os passos do mundo nesse momento. No momento de conflito, de guerra, o Brasil é um país de paz, um país soberano. Então, que cada um de nós, no domingo, tenha muita consciência no seu voto. Olhe para o passado, olhe para o que era a sua vida, olhe para o que quer para o futuro, para poder escolher, entre os dois projetos que apresenta, o projeto que a gente possa se orgulhar depois de morar no Brasil, de morar em Ubatuba. Muito obrigado para a Rádio Gaivota. De nada, prefeito. A gente está aqui no Rádio Tech, mais uma vez, quase toda quarta-feira, na Gaivota FM, 104.9, na região central de Ubatuba, e gaivota.fm.br, falando e conversando sobre tecnologia, educação, futuros, qualidade de vida, ciência, maneiras de transformar a realidade e o que a gente quer para o nosso planeta, para a nossa cidade e para o mundo inteiro. Continuamos por aqui, daqui a pouco tem a Ana Lu. Quarta-feira que vem não haverá programa porque eu vou estar bem longe, e na outra também não, mas semana seguinte, meados de novembro, a gente volta com o Rádio Tech. Continue curtindo aí gaivota.fm.br. Na sexta-feira tem a Agenda Ubatuba, contando tudo o que acontece na cidade. E sem esquecer que amanhã à noite, hoje tem o programa Espaço Local, às 18 horas aqui na Gaivota, e amanhã no Blues on the Rocks, ali na Chico Santos, em Itaguá, tem mais uma festa organizada pela Gaivota FM e Blues on the Rocks, que vai contar com a organização do programa Espaço Local, com a presença da banda Vênia, apresentando a banda Engrenagem daqui de Ubatuba, que o pessoal já conhece, quem está na Gaivota FM conhece as bandas da cidade. Então escutem hoje à tarde, 6 horas, o Brum com o Espaço Local. Curtam amanhã a festa da Gaivota FM no Blues on the Rocks à noite, e sexta-feira de manhã a gente volta aqui para a Agenda Ubatuba, contando tudo o que acontece no fim de semana. Obrigado, um abraço e continuamos por aqui.